menino, o que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Foi, eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Com dois primos de abamante, um muito justo era o Augusto, o safado era o Bessante. Uma tarde ensolarada, quando aquela criançada tomando refrigerante. E com a família embebedada, foi pra farsa malimbada com recém-adolescente. Pois foi Bessante, primo velho e cancrado, que com muito do cuidado chegou pra você. Foi no puteiro e João Pessoa descobri que a vida...